Bom, gente, aqui estão a maioria das coisas que ficaram de fora do podcast, teve coisa que deletei e que não tô com vontade de recuperar. Um beijo suave pra todo mundo. Mas cara, Free Willy é um filme que ele marcou os anos 90, né, meu? Até encheu o saco. Até encheu o saco. A baleia falava no desenho. É, até virar desenho e a baleia... Uhum. Se eu não tô enganado, eu acho que esse moleque morreu, cara. Moleque do Free Willy, cara. Porque eu lembro que no Free Willy tem no 1 é só, ele é adotado pela família. Aí no 2 ele arranja uma namoradinha. Ou é no 3? Agora não lembro, mas. Nossa, cara, é tudo a mesma coisa. Eu não sei se é no 2 ou no 3 que dele arranja uma namoradinha. Cobra que ele tem um irmão e o nome do irmão dele é Elvis. Aí os caras ainda. Os caras, sei lá, tentaram soltar o Willy depois, né, cara? Tipo, mó bad vibe. É meio triste, na real. Tentaram soltar de verdade, né, a baleia. Sim, mas eu acho que ela ficava voltando, uma coisa assim. É, a baleia, o bicho não se adapta já, né, cara? Tipo... É, morreu, sei lá, uma coisa assim, cara. O negócio foi bem triste, né? Eu vou entrar, eu tô ligado. Eu vou entrar no IMDB do guri, descobri que ele vivo ainda. Da baleia, né? Agora eu vou entrar no IMDB da baleia pra ver. A Keiko. Vou entrar no IMDB da Keiko aqui pra ver se... Não, mas eu tô ligado que essa baleia aí, eles tentaram soltar ela, não deu certo, e se eu não me engano, ela ficou no SeaWorld lá, como a baleia deles lá e tal, e eu não sei se ela matou alguém, cara. Porque eu tô ligado que teve uma baleia que matou alguém nessa parada aí. Foi outra, assim. Mas a baleia ficava seguindo, os caras soltaram a baleia e ela ficava seguindo o barco. Ah... A gente falou. Acho que ela já morreu mesmo, cara. Já... Pô, quanto tempo vive uma baleia, cara? Eu não sei, cara. 30 anos, talvez, cara. Quanto trilogia de filme? 39, que eu saiba. Porra, é tempo pra caralho. Hein? Soltar ela voltou e ficou pras outras baleias enquanto tava. Bate todos os humanos. Se você tiver a oportunidade, puxou pro fundo da baleia. É, eles falaram que eles liberaram ela no mar, só que as outras orcas nunca apareceram, e aí, tipo, os treinadores tiveram que continuar alimentando ela e tal. Furaram o rolê. É, furaram o rolê. Você tava azedando muito lá. Ah, acho que foi no Simpsons mesmo. Ah, não, só que era um golfinho que a Lisa liberta. Ele é o líder da revolução dos cetáceos. Caralho. É, pô, a Free Willy morreu com 27 anos, cara. Porra, ganhei dela, hein. Eita, isso, entrou naquele negócio. Bem, a Free Willy, o cara do The Doors, Janis Joplin, Jim Morrison, Chorão, Free Willy. Pô, o Chorão não tinha 27, cara, mas. De carreira. 27, carreira de cocaína, cara. Exatamente. Ai, ai, ai, ai. Continuando aí, cara, a gente vai continuar nos filmes, vamos sair um pouco dos filmes. Tu vai conseguir falar de todos os gordos da existência, né? É. Não? Ah, o Vini também marcou aqui os gordos dos quadrinhos, né? Sim. Uma listagem que tá meio fora de ordem, mas ela é abrangente. Começa com o Obelix, né, cara? O gordo clássico. O gordo clássico, né? Que caiu no caldeirão quando era pequeno. Caldeirão quando era pequeno. Não, e o melhor ator pra interpretar no cinema de fato foi Gerard Depardieu, porque sim, aquele bicho tem um corpo estranho pra porra, é exatamente igual. Grande gordo. É, encaixava muito bem, cara. Sim, era perfeito, cara. Cara, o Gerard Depardieu, ele é muito bom pra dois caras aqui, o Obelix e o Gru. Ele é tão bom como o Obelix que o Asterix mudou o ator algumas vezes e ele continuou sendo o Obelix. É, sim. Eu nem noto que troco o ator lá do. Nunca notei. É, pra mim também, sempre foi o mesmo nos filmes, cara. Um dos últimos filmes foi das Olimpíadas, dá pra notar porque ele rejuvenesceu uns 30 anos. Aqui da lista do Vini, um gordo foda que seria o Rei do Crime, né? Acho que não. Ele não era tão. Nossa, deu um eco muito fodido aqui. O Rei do Crime acho que não era um gordo tão foda assim, mas ele foi se enfodecendo com o passar do. É, no quadrinho, né? Na série de TV não ele ficou meio dodói ali. Meio não, cara, eu achei ele foda a série de TV assim, cara. Eu achei ele com uma aura de quebrado nessa TV que ele vai te matar a qualquer momento, sabe? Se falar uma coisa que ele não gosta. Eu tive essa impressão. Essa parada realmente dele manter o nome dele escondido assim, o pessoal nem poder falar o nome dele, né? Sim, sim. É só o rei. Só o rei. Isso vai ser legal, cara. É, exatamente. O nome dele é Rei do Crime. Assim como o Ben Shiri lá no acampamento dos gordos, quando o pai dele aparece, fala: então, senhor fulano, me chama de papai. Essa cena é a cena mais desconfortável do mundo, cara. O gordo que tá falando com ele fica: é, papai. Muito errado, cara. Ainda falando do Rei do Crime, que eu acho legal do Rei do Crime da TV, do Demolidor, no caso. Em relação ao do cinema, né, do Michael Clark Duncan, que o Michael Clark Duncan era um cara gigante, um negão, um medonho, que o braço dele era da largura dos West, com todo respeito, e já dava um medo medonho. Esse não, esse ele é aquele gordo do braço fino que você não dá nada por ele, de repente ele pode quebrar no meio. De repente ele pega a tua cara e enfia no meio da porta do carro e fecha. É, uma diferença boa, porque o Michael Clark Duncan era bem contido, o Rei do Crime dele, né, cara? Era bem... Sim. Também que se ele agredisse que nem o outro cara, ele ia derrubar a cidade, né? O Michael Clark Duncan, cara, ele era o Cottonmouth que entrou na máquina do Abobo. Caralho, velho, não lembro dessa porra de Double Dragon. Aquele cara tranquilo, contido, ri e tal. Mas só queria uma porta. Uma porta larga. Por falar nisso, o Bane do Batman Robin com o George Clooney é gordo, ele não é forte. É, exatamente, ele é gordo mesmo. Ah, tem o Coringa, né? Tem o Coringa, tem o Pinguim, perdão. O Pinguizaço, herói lá, que é gordinho, cara. Nossa, pinguim, cara, eu sempre achei o Pinguim um vilão muito merda. Mas ele é merda. É, o Pinguim, depende de como fazem, ele é merda. Quando botam ele, tipo, pra meio ser chefe do crime, ele é mais interessante, cara. Seguindo a linha dos vilões, né, cara, tem Dr. Octopus. É um gordo com uma arma maneira. É um gordo com tentáculos. E o Blob, né, cara? Nossa, o Blob, velho. O poder mutante dele é ser gordo. Eu peço a palavra pra dizer que o Dr. Octopus em Homem-Aranha, Cadê os Monstros, é o Tom Wiseau. É, sim. Caralho. É verdade. Coisa errada. Mas, cara, o Blob, mas velho. Mas tem toda uma família Blob nos quadrinhos, né? Tem o Blob homem, tem a Bloba, tem... A Big Bertha, né? A Big Bertha. O Blob, a Big Bertha e tem até uma criança gorda lá que é o novo mutante, se não me engano. Já não manjo. É, o poder exato do Blob é que ele não pode ser mexido, né? Quer dizer, não pode sair do lugar se ele fica parado, né? Você tem que tirar de lugar. É igual o Beso Real. É, mas é isso. Tá aí o Juggernaut, que não pode ser parado nunca, tipo... Ah, já rolou esse encontro, meu. E o Gernaldi passou por cima, velho. Se ele passa no Blob, então, tipo... ainda na editora que acaba. Vale, tem o Fog Nelson. É igual ao aperto de mão do Schwarzenegger e do Creed lá. Do Creed. Paul Weathers. Aperto de mão épico. Tá aí. O Fog Nelson é meio bostão, né? É, o Fog Nelson é... Cara, aqui na lista tá o Lex Luthor, mas eu não vi o Lex Luthor como gordo, cara. Tem aquele Lex Luthor gordo que é do gibi, o Lex Luthor, né? Que ele parece o Rei do Crime. Ele já teve uma fase gordo, só que depois teve aquela coisa do Lex Luthor mais cabeça e tal, e começou a malhar, e ele queria ser igual ao Super-Homem, ele de repente virou um Léo Stronda careca. Ah, sim. ok. Virou o Lex Luthor blindão. Então foi só uma fase. No início. Matando os assistentes, os instrutores de luta dele e tal. Na época do Burnie, ele era mais gordo. Na época do. Antigamente, né? O Gene Hackman mesmo era um gordinho. Sim, né? Mas olha, isso aqui tem o Coisa, cara. O Coisa não é gordo. O Coisa tem ossos de pedras largos. É. Mas tem o Volstagg. Volstagg é gordo. Não, o Volstagg sim, né, cara? Porra. E eu tive que colocar ali também o Fat Cobra, cara. Você vê, né? O Justiceiro. O pessoal fala o Capitão. O Tocha Humana do cinema cinema virou o Capitão América do cinema. E o Justiceiro do cinema virou o Volstagg do cinema. É, exatamente. É, virou o Volstagg. Viagem, cara. Quem mais que a gente tem? Mojo. Mojo é um gordo. Mojo é um bicho escroto do caralho, cara. É um gordo chato ainda pra caralho, tá ligado? Deixa eu ver que mais os quadrinhos legal. Puta que pariu. Tem o Dale, do The Walking Dead. Aqui mais os irmãos Metralha. Aqui tem a voz da bondade. É impressão minha, eu tô ouvindo, tá falando muito baixo. É só pra mim que tá falando baixo. É só pra ti. Só pra ti, ele tá falando só no teu ouvido. Vem aqui. Tô ouvindo. Vem cá. Vem. Isso. Suspirando seu ouvido. Pô, tem irmão Metralha, mas irmão Metralha. Mas eu tô ouvindo a cadeira do Godó. Desculpa, esqueci de mutar. Pô, eu tô mutando toda vez que eu vou tossir, cara. Eu tô tossindo pra caralho. O irmão Metralha é só um dos irmãos que é do gordo. É o gordo, né? É o Pipa. É o vovó Bondade também, mano. Tá, tem o. Como é que é o nome do gordinho lá da que fica quicando? O. Bouncing Boy, não é? Bouncing Boy, isso. Anime do Ricocheteador, não lembro o nome. Ricochete. Nossa. Porra, a Waller, cara, também. Ah, também, Amanda Waller. Amanda Waller. Foda, cara. Antes dos caras passarem ela no spa, porra. Porra, aí, tipo... O... Tava em... Era uma a característica dela, né, cara? Só... Caralho. É só uma mulher foda pro caralho. É, não, ela comum. Era uma filha da puta do caralho, cara. Quem mais tá aqui? Jotalhão. Porra, ele é um elefante, cara. Ele não tem escolha. Ó o Mojo. Pô, é o Mojo. O Besouro Azul, cara. Pô, o Besouro Azul, cara. Ah, ele é gordo, meu. Ele é cardíaco também. Ele ficou gordo, é verdade. Foi quando ele o Grey Gardner quase mata ele. Mas aí já era as histórias já do Dan Jurgens, né, cara? Então... Então, desconsidera, né, gente? Vamos nessa listinha aqui das animações pra encerrar. A gente tá quase fechando uma hora aí de podcast. E tá todo mundo meio morrendo já. Eu tô. Cara, vocês não têm noção, velho. Eu vim do francês pra casa e eu dormi na aula do francês, cara. Eu tava babando. A professora me acordou, cara. Então eu tô morrendo de sono, desculpa. Ela te acordou pra te mandar tu ir pra casa, porque já tinha acabado. Não. Ela me acordou. Ela passou uma folha de exercícios só com uns 20. E aí, tipo, eu tava na metade, eu pensei assim... Fazer um intervalinho, fechar o meu olho aqui, dar uma meditada. Refletir. Cara, quando eu vi, eu tava babando no meu braço, tá ligado? Caralho. A gente tem aqui, nas animações tem... Eu peço licença, eu posso falar uma coisa aqui agora? Fala. Eu acabei de descobrir porque eu não tava ouvindo o Vini, tava desativado o microfone dele aqui no celular. Eu sou um anta. Parabéns, amor. Isso aí é tudo complô, cara. É. A gente tem aqui o Homer, que é o gordo clássico, né, cara, que faz muita gordice. Tá demais até, meu. Aí tem o Peter Griffin, que é o Homer piorado. Muito piorado. E tem o jovem Homer piorado, que é o Eric Cartman depois. Aí. Tá, mas eu acho que é outro nível já, cara. O Cartman é o gordo babaca, esse cara pra caralho. Filho da puta. É, cara. E é só uma criança, né, cara? Imagina se fosse adulto. You hate your parents. You wake your parents. Mano, nessa cena, o caralho, ele fez o moleque comer os pais dele. É, cara. Muito errado. Não, o Cartman é o caso à parte, velho. Quem mais aqui que a gente tem? Cara, O Senhor Incrível, que é o gordo bombado, né? É o gordo bombado, né? Mas dessa lista que tem aí, que eu gosto muito, é o Batatinha do Manda-Chuva, cara. Batatinha, Porra, como é que é o nome lá? Porra, o dublador lá, cara. O. Lima Duarte. Lima Duarte, porra. Pô, Batatinha Lima Duarte, cara. Cara, muito bem. É legal no Senhor Incrível que ele começa gordo o filme e quando ele emagrece, ele não consegue voltar à forma que ele tinha quando era novo. Né? Exato, exatamente. Ele tá mais magro, mas ele tá mais velho. O Lima Duarte não dublava o Manda-Chuva, não? Ele dublava um. Opa, é verdade. É verdade, era o Manda-Chuva, confundi. Ele dublava mais de um personagem lá, cara. Era o Manda-Chuva. O Espeto. Espeto. Isso, cara, isso tava com tinha um dele, tinha um deles que tinha um sotaque baiano também. Era o espeto, era o espeto. Era o espeto ou era o chuchu? Não, o chuchu não, era o. Chuchu era o malandrinho, só aquele, não era? Não, não, o chuchu é o rosa de blusinha branca. Porra, eu tô confundindo todo mundo, vai se fuder. Era o que. Era o braço direito lá do manda-chuva. Ah, é o chuchu era o que tinha a mantinha no pescoço. É, isso aí. Tinha um que tinha um sotaque baiano, sim, que eu não lembro qual que era. É o espeto. É o espeto. Tá. Seguindo aí os gordos. Gorila Maguila. Ursinho Poo, cara. Ursinho Poo. Gordo ursinho e Poo, fofinho. É, não tem problema na cabeça aqui. Tá, o Zulima Duarte ele dublava o espeto e o manda-chuva. Agora eu confirmei aqui. O Ruivo Ehrig. Ruivo Ehrig. Ele é parrudo, né? Ele é gordo. Ele é parrudo. O jovem Vini? Vini? Ah, tomar no cu. O Rui Von Eren é tabacudo, é idiota. Ah, não, a gente tá falando do desenho, né? Tá certo. É, Peter Potter. Dumbo. Dumbo. Pra fazer aí um elefante, porra. Mas é gordo, porra. Patrick, sim, cara. Patrick sim, um gordo. Gordo idiota. Ele encontra os caras que não é os pais dele, ele fica achando que é os pais dele, cara. Sim, cara, tipo, é gordo, gordo retardo. Majin Buu. Tinha que comer, Tem o Totoro também. Totoro. Não, o Ikki the Cat, cara. Mas o Ikki não era gordo, que era gordo era namorado. Ah, o Ikki, é, o Ikki era gordo. A namorada dele era muito gorda. Muito gorda. Anabelle. Anabelle. Anabelle. Essa é nossa, sua namorada é tão linda? Gorda. Eu nunca reparei. É mesmo, hein? O alienígena que precisava da forma dela pra colocar numa bateria. Sim. Porra, cara. Grandes saudades do Ikki the Cat, cara. Ikki the Cat é muito bom. Se alguém tiver o link aí pra baixar todos os episódios. Que eu não achei. Ah, ajudar não, vai. Acho que não existe. Ah, tem o Vacão também, cara. Pô, o Vacão, é mesmo, Vacão é muito da hora. A vaca criada por uma filha de lobos. É. Criada por dois lobos. Foi. Um vaca, cara. É o mais bizarro. Tem mais aqui, o Tony Gordo. O Nelson. O Nelson é gordo, né? O Nelson cai como gordo também. É parrudão. Pois é, eu não vejo o Nelson como gordo, mas tem o cara dos quadrinhos ali também. Que aí esse cara, é gordo. Cara, o quadrinho é gordo. Tem aquela cena que ele tá transando com a senhora Krabappel e ela. Ah, ela tá dormindo na minha camiseta do Homem-Aranha. É tipo um lençol que tá enrolado nela. Caramba. E tem um ali que é dos clássicos personagens gordos de todos os tempos, cara. O Leôncio do Pica-Pau, cara. Ah, sim, sim. Eu esqueci do Leôncio, cara. Tava confundindo com o Dudley. Dudley? Ah, tá, o cachorro. Ah, tá, tem o cachorro. Tem o Dudley, tem o Leôncio. E tem o urso também, o urso maluco, que é gordinho. Ah, eu achava legal o... O frangolinho não conta como gordo? Ah, ele é parrudo, né, cara? Aquele peitão dele lá, ele é todo malhado, cara. Porra, ficou meio estranho, mas tudo bem. Foda-se. Ah, mas eu conheço um barril de longe. E aí, o Cassius e o Aldebaran, o Cavaleiro, no mangá são gordos. Aquela anatomia super estranha, né, cara? Ah, isso aí não dá pra saber. Aliás, todo mundo é gordinho no mangá, e é não. É verdade. Ah, o Evandro falou do Ralph também, do Simpsons. O Ralph também é gordo. Sim, sim. Ah, então tem o Chef Wiggum também, Wiggum, cara. Chef Wiggum, o pai dele. É, eu consegui escrever, Super Nintendo Chalmers. Olha o Dudley. Ah, o Dudley do caralho. Mais alguém aí nessa lista? A gente vai falar de Porco Rosso. Porco Rosso. Tem aquele gordo do Prison School, Zé. Ah, tá. O gordão do Prison School, cara. É o gordo masoquista, aquele que tem as orelhas gigantes. Tem o Fome do Fullmetal Alchemist. Muda brutalmente de uma hora pra outra, cara. Sim. Tem uma hora que tem quatro pessoas nas costas dele, do tamanho de uma montanha. Exato, cara. Esse, tipo, caralho. Esse mangá é muito doido, cara. O cara chega a ter oito pessoas em cima dele, cara. Ele é gordo e, tipo, a proporção dele muda com tipo, a edição. Cara, sabe? Falando em gordo e proporção, cara, a gente podia falar de vários personagens de One Piece, mas eu acho que não dá, né, meu? Porque aquela anatomia variável é muito bizarra. Nossa. O que mais me incomoda no One Piece é a cintura das... É, a cintura e os peitos, né, cara? Cada hora tá maior e menor. Ah, mas a cintura me incomoda demais. Não tem costela aquela porra ali. Não, não tem. Elas não tem costela, cara. É. Porque, putz, tinha lembrado de um Garfield. Garfield. O Garfield de ponta, obviamente. O Gaguinho, cara. O Gaguinho, velho. O Gaguinho é gordo. O Gula do Fumeto. O Gula. É, já, o Gula. Já falei fome, caralho. Sou burro. É, por isso que ninguém se ligou. Porra. Ah, velho, tô com sono, me dá um desconto. O... Porra, agora os preços falou... da Mitos. Não são gordos, são abusivos, é diferente. O problema é que tem uns personagens que, tipo, eles têm o estereótipo do gordo, né? Mas, tipo, são animais que normalmente são gordos, tá? O Gaguinho. O Gaguinho. É, o Gaguinho, tu chama que ele diz que ele é gordo, mas, tipo, o porco é grande mesmo, né, cara? É, aqui, os que estavam aqui da Hanna-Barbera, todos, né, cara? Peter Potamus. O... Sim, botaram o tubarão. Porra, o tubarão é desse tamanho mesmo, né? Aí isso é chita um pouco. O Zacomé, que ele geralmente mais perto do comum. É. Deixar legal essa, no episódio antigo. Deixava bem claro que ele era um pouco mais perto do urso comum. Não diz muita coisa. Ai, ai, ai, ai, ai. Chega, acabou.